violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores: Marcos Lopes, Maurício Orozco e Marcos Siqueira. O intérprete é sempre assombrado pela impermanência de suas realizações. As melhores atuações não têm uma receita para serem reproduzidas e quem toca tem de trabalhar muito apenas para tentar se manter no mesmo lugar, quanto mais para dar um passo além. Cada atuação é apenas um transitório entre a ignorância total e uma hipotética perfeição que nunca se alcança e, francamente, distancia cada vez mais quanto mais exigente o intérprete é. Não à toa, muitos bons violonistas, a um dado momento, se voltam ao trabalho de composição. Ao menos ao terminar uma composição, o músico pode se satisfazer com a ideia de ter um trabalho finalizado, um legado, que a partir dali tem a vida própria, e é uma coisa que o intérprete nunca sente. Claro que a composição também gera suas próprias crises, especialmente a composição de música clássica, que exige treinamento, exige uma postura estética e que, a um primeiro momento, não oferece em troca um meio de vida. Mas, ainda assim, uma boa parcela dos compositores brasileiros teve uma primeira experiência musical com o violão, Villa-Lobos, por exemplo. Composição vicia, e para alimentar esse vício, vemos músicos abandonarem a pouco rentável profissão de violonista pela ainda menos rentável profissão de compositor. No caso do carioca Marcos Lopes, observaremos um sensível descompasso entre a constância de propósito, que é necessária para se completar uma composição coesa, e a descontinuidade de sua biografia musical. Trata-se de um talento fortíssimo, que certamente teria criado muito mais obras de valor permanente se tivesse permanecido com a música sempre. Thank you. Ouvimos de Marcos Lopes três movimentos para violão, interpretados por Luiz Carlos Barbieri. Marcos Lopes nasceu em 62 e começou a estudar violão em casa como passatempo por influência da irmã. No final da adolescência, ele tentou se aprimorar no violão clássico com João Pedro Borges e mais tarde com Sérgio Assad, que seria uma influência duradoura como violonista e como compositor. Ao cursar música na Unirio, ele gradualmente se deu conta de que a sua facilidade para compor era maior que para tocar, e no espaço de 5 ou 6 anos ele desfiou uma sucessão de peças bastante sólidas e bem acabadas numa linguagem nacionalista com toques pessoais. Estes três movimentos formam quase uma sonatina que amplia o leque de sugestões harmônicas dentro de uma moldura bastante convencional, mas a forma que ele abordou com mais frequência em suas composições foi a de introdução e dança. Uma introdução vaga, modulante, que é costurada e arrematada numa peça inspirada em ritmos brasileiros. De Marcos Lopes, prelúdio e tocatina para violão, tocada por Luiz Carlos Barbieri. Como diz o próprio Marcos Lopes, apesar da ausência de intenção tonal, nunca me proíbo alguns arroubos românticos e busco sempre construir uma base harmônica que balanceie os elementos melódicos, geralmente calcados em intervalos bastante áridos. Eu acho que foi esse senso natural de equilíbrio formal que tornou sua música bastante popular no final dos anos 80. Ele chegou a ser tocado com frequência por intérpretes conhecidos. Estas duas miniaturas são bastante originais, especialmente a segunda, na sua escrita em forma de campanela, que é um efeito do violão, em que todas as cordas vibram juntas como se fossem sinos. Marcos Lopes, duas miniaturas para violão, tocadas por Fábio Zanon, uma gravação ao vivo feita em 89. Depois de escrever dezenas de peças nessa vertente, já totalmente preparado para projetos mais ambiciosos, Marcos Lopes abandonou a atividade musical quase que completamente em 90 por razões pessoais. Morando atualmente em Manaus, ele só voltou à música recentemente quando se associou à Orquestra de Violões da cidade, da qual ele é hoje o regente. Se sua atividade de compositor foi interrompida em favor de outra profissão, há muita gente capaz e talentosa que compõe pouco porque a própria profissão de músico rouba tempo. É o ensino, são as longas horas necessárias para se manter em forma como intérprete, é o trabalho acadêmico e assim por diante. É o que tem limitado um pouco a produção de um talentoso compositor, Maurício Orozco. Thank you. Ouvimos de Maurício Orozco o estudo número 1 em arpejos para violão, interpretado por Vitor Castellano. Maurício Orozco nasceu em Presidente Prudente em 72 e teve seu treinamento musical lá até ingressar na Universidade de São Paulo. Ele se concentrou lá prioritariamente no violão, em todo o seu percurso de estudante, mas ao completar sua formação já tinha em seu catálogo dezenas de composições. Rapidamente os colegas violonistas as adotaram e ele já tem várias obras comercialmente gravadas e duas delas editadas na Espanha. De Maurício Orozco, Prelúdio e Toccata, tocado ao violão por Vitor Castellano. O violão oferece ao compositor uma geografia harmônico-digital bastante complexa, que favorece, com a sua afinação, os encadeamentos de acordes baseados em intervalos de quartas. Por isso, há tantas obras para violão que se servem de pentatonismo e harmonias quartais. Orozco, ao invés de recusar essa característica, absorve-a em sua fábrica composicional, mas buscando caminhos um pouco inusitados. Thank you. de Maurício Orozco, a Sonatina Russa, com Vitor Castellano ao violão. Como Marcos Lopes, Orozco também tem composto projetos formais bastante convencionais, normalmente obras em forma binária ou em forma de sonatina. Eu vejo duas influências marcantes. A primeira é dos compositores russos, como Prokofiev, nesse seu efeito de burla, de brincadeira. A segunda, diz Isaías Sávio, que foi o seu tema de dissertação de mestrado, o grande pedagogo uruguaio que compôs muitas obras de linguagem eclética, mas sempre tecnicamente bem feita e gratificante para as mãos do violonista, sempre dando a impressão de alto virtuosismo sem nunca contrariar a lógica das mãos. Thank you. de Maurício Orozco, a Fantasia 3 para violão, com os movimentos solene, misterioso e animato. Ao violão, Gilson Antunes. Por mais que tenha de enfrentar hostilidade ou esquecimento, um compositor sempre terá, no longo prazo, o seu lugar garantido na história se ele tiver o respeito dos colegas e a simpatia dos intérpretes. Não é a música inofensiva que fica, é aquela que não é possível deixar de tocar. Este jovem compositor mineiro não tem sequer uma fração do reconhecimento que merece por sua obra, que é feita por convicção pessoal antes de mais nada, mas se eu tivesse de botar a mão no fogo por algum compositor jovem, provavelmente seria por ele, Marcos Siqueira. De Marcos Siqueira, Impromptu Lyrique, para violão, tocado por Gilson Antunes. Marcos Siqueira nasceu em 74 em Caratinga, Minas Gerais, estudou violão com o inimitável Teodomiro Goulart e formou-se na USP em 96. Seu mentor em composição foi Willy Correia de Oliveira, o que aumenta meu apreço. Afinal, o grau de comprometimento intelectual que este professor exige é muito alto e a vasta maioria de seus alunos acaba sendo levada a algum tipo de ruptura exatamente por sua intensidade intolerável. Desde então, o sobrevivente Marcos Siqueira tem se dedicado ao ensino e mantido um fluxo constante de obras e propostas as mais diversas, muitas das quais contemplam violão. Ele é particularmente conhecido como produtor de trilhas musicais para teatro e cinema, com destaque para o festejado espetáculo BR3 do Teatro da Vertigem. De Marcos Siqueira, Quasi una passacaglia, ao violão Gilson Antunes. Siqueira tem dezenas de obras para violão, incluindo um concerto em que violão é solista, ao lado de uma harpa, uma celesta, à frente de duas orquestras de câmara. Mas a vasta maioria delas ainda espera amadurecer na consciência dos intérpretes para entrar para o repertório. A linguagem dele se assemelha a um pintor que usa a técnica mais minuciosa e detalhada para criar a impressão de realidade em uma cena de sonho, de devaneio. As relações motívicas, as constantes harmônicas, a espacialidade, principalmente a qualidade de som e de ressonância, são controladas ao extremo, para no final se obter um discurso elástico e iridescente. Estas poucas peças que foram gravadas dão apenas uma ideia bem limitada da ilimitada imaginação de Marcos Siqueira. Thank you. de Marcos Siqueira, Elegia e Vivo, interpretada por Gilson Antunes ao violão. Gilson Antunes, aliás, por ter estreado e tocado tantas dessas obras, ele já escreve desde já seu nome na história do violão do país. Nossos agradecimentos a Marcos Lopes, Maurício Orozco e Marcos Siqueira pelas gravações apresentadas nesse programa e, como sempre, a Gilson Antunes por sua consultoria. Os seus comentários serão muito apreciados se você enviá-los para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.